Eu controlo o vibrador da calcinha dela enquanto ela dirige. Sua respiração pesada, seu corpo suado, tá nervosa, goza enquanto a cidade te assiste. Quantas vezes eu te molhei hoje? Guardei gemidos com seu nome no seu brinco. Se toque, mostre o diamante no seu dedo enquanto eu te assisto. Esse quarto tem registros lindos. Se divirta enquanto eu te filmo. Tô sempre longe, é sempre bom uma recordação. Tesão você consegue segurar? Deixa eu te provocar pra ver sua reação. Cordas no seu corpo de decoração. Afogou minha língua, eu estou em navegação. Ela teria quem quisesse, mas me pediu para ser seu dono. Para ser seu pá, para não parar. Pra continuar, precisava de alguém que ouvisse as suas taras e conseguisse te aceitar. Não, não, não vou te julgar, amor. Admita que é puta, mas só para mim. Não, não, não vou te julgar, amor. Eu sei aproveitar o lado que você achava que era ruim. Eu controlo o vibrador da calcinha dela enquanto ela dirige. Sua respiração pesada, seu corpo suado, tá nervosa, goza enquanto a cidade te assiste. Quanto tesão você consegue segurar? Deixa eu te provocar pra ver sua reação. Cordas no seu corpo de decoração.